Roger, number 2. Okay, we are standing by the gate 6. That's number 2, then. Bridge 305. Saludos, Salvador, muito boa noite. É a minha 224, ligou na sua escuta. Número 224, boa noite. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Azul 9141. Táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1895, altimetro 1015. Inicialmente o senhor reporta no través do portão 06. 5541, Índia, ponto de espera de 1095, reportará no através do 06. Azul 9141. Assim que o Embraer da Azul passar a retaguarda, autorizado para o chamamento no 08, chama táxi. Positivo, passando Embraer, nós temos um pulo de voo, autorizado até o posto de espera, só observando a chaneira agora ingressando no pátio. Quando lá, o 2295. Azul aqui mesmo, vai seguindo, indo até o espera 2305, azul, navio no pátio. 3305, after the Embraer from Azul, clear startup, push, come north for taxi. After Embraer from Azul, we are starting to push back and start up, and 3305, we got back to you for taxi. 1000 e o ILS para 6212? Autorizado, reporta estabilizado. Obrigado, 2000, reporta estabilizado. Tá 3178, boa noite, autorizado chegar a mar e desça para o nível 050, altímetro no 015. Azul 4191, a linha decola pista no 0, vento uma centena, 08 nós. Autorizado caminhar, todo o salário da cabeceira no 0, o azul 191 está pronto. Estácio 9287, tem motor 98, 48, alguém aqui da Delta, tem que cruzar. Sim, tipo 9287, vai aqui como número 2, aeronave da TAM, ponte espera do 10, quando lá, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 15. Só confirma pro AB, é 88? 188. 188, sim. Azul 9141, decolar 225, controle 120.8, boa viagem. 208, obrigado, buenas, 9141. Step 3305, you're ready to taxi, the Delta team. Natal, in the 3 hours and 20 minutes, we have 136 on board. Just confirm, endurance 3 hours in? And 20 minutes. Step 3305, clear taxi by April 1, India. Only point from 810, tower 118695. Altimeter setting 1015. Perfect, say from 1 India and 1 holding short point away 10118, that's 1905, then 3305. Receptor localizador, visual, 6212. 6212, completa aproximação, chame a torre 18, decimal 95. Completa, 18895, 6212. Torre, Salvador, Oceaneiro, 6212, sinal 10. 6212, querem ganhar 0-5, continue a aproximação, reposte no externo, baixado e travado. 1015, aporta no externo, baixado e travado, 6212. Good evening, down 3305, holding short, runway 10, ready for takeoff. 3305, might have heard the point of runway 10. Okay, maintain position, 3305. Passou esse ano, baixar travado, 6212. 6212, autorizado pouso visto no zero, vento uma centena, 08 nós. Autorizado pouso no zero, 6212. Five, after Echo Epsilon Final has passed, are you line up in the maintain runway 10? Okay, after this last comfort final, we might have to maintain runway 10, 3305. Na 78 desce para 2000 para item restrições, altímetro 9095, está livre LS, reporte estabilizado. Canemia 212 no solo 31, libere pela direita, solo 219. Alivrando 269, 6212. Solo, boa noite, Canemia 6212, Ivana Pinto. Canemia 212, Alfa Juliette 07. Alfa Juliette 07, 6212. Alfa Pick Up Runway 107, 3305. 207, após a corrida do aeronave da Tom, ali mantém pista no zero. Acho que pode fazer 19207, 27. Airborne F33, contact Salvador Departure Frequency 120.8. Roger, Salvador Departure 120.8, 3305, have a nice. Salvador Departure, good evening, 3305, 2400, Fuca, Aracaju Departure. Down 3305, radar contact on departure, climb to flight level 330, Puka departure. Roger, continue climb to level 330, down 3305. 251, alterna no 3325. 251, 3325, obrigado, boa noite, boa final de semana, navio no 41 Brasil. Somente. 2178, torre 9895. Colado ao 35. Controle 10-8, boa viagem. Controle 208, Gol 9282, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 9287, passando 2100, tá? Gol 9287, contato radar, submantenho nível 340 na saída da El. 340 da El, Gol 9287. Tá 3178, tá autorizado pouso pistão no zero, vento 1-10 graus, 10 nós. TV pouso pista 1-0, tá 3178. Da presente voo Romeu Fox 018, Centro Recife agora no 2685, alternando no 2545. 2585-3-3-0-5-9. Boa. No solo 40, libere pitch pela direita, solo 21-9. Direita 21-9, 3178. Solo, Salvador, boa noite, 3178. noite, Alfa Juliette, vai ingressar no pátio 3, remota 08. Solo Salvador, muito boa noite, Xané 6224, cliente da Yankee, autorização de tráfego para Aracaju. Olá, Xané 6224, boa noite, autorizado Aracaju no 190, Golf 677, decolada 190, curva esquerda, Puca, Jama, pós direto, controle 1208, aciona 5020. Autorizado então, 190 para Aracaju, Golf 677, decolada 190, primeira curva esquerda. Esquerda na Puca, transição Jama, depois voa direto para Aracaju. Controle de CD1208 e transponda 5020, Xané 6224. Correto, chama para o tiver estacionamento. Reportará para o tiver estacionamento. Gol 9287, Centro Recife, no 251, alterno no 33.25. Gol 251, 3325, gol 9287, valeu. Boa. Tá, 160, escuta agora com a informação e Tan 3600, autorizado chegada a mar e deixa para o nível 050, altímetro em Salvador 10, 15. Autorizado. Tan 3360, prossiga a descida para 2000 pés, altímetro na 095, está livre LS, reporte estabilizado. para 3660, copiou o controle. Mano 3600, senhor. Afirmativo. Esse é para 2000 pés, sem restrições, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3600. Solo Salvador, Oceanair 6224, na 21, pushback acionamento. 224-01, autorizado, chama táxi. Autorizado, reportar a táxi 6224. para o táxi Ocean Air 6224, com proveito 103, autonomia de 1h50, alternando Salvador. Táxi autorizado, direita, via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1-8-95, altímetro 1-0-5. 1015 está autorizado, direita, via Índia, quando pronto, ponto de espera, torre 102-95, Ocean Air 6224. Mike Alpha Hotel, escuta, prossiga. Mike Alpha Hotel, Formando, da 04 para 09, é isso? Gente, autorizado, chama o término. Boa noite, Chanel 6224, pronto no ponto de espera da 0. 6224, tá livre, alinhar e decolar, né? Pista no 0, vento 1, 20 graus, com 08 nós. Ok, tá livre, alinhar e decolar, da pista 1 a 0, Chanel 6224. Autorizado, TAM 3600. Meia zero zero, completa aproximação, torre na noite 95. 1895. Torre Salvador, TAM 3600, estabilizado na sua escuta. Boa noite, 3600, baixou e travou? Ainda negativo. Nome é 224, decola 00, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Salvador, muito boa noite, Nome é 224, decolou no perfil da Puca, Jamo. Nome é 224, boa noite, contato radar, CB mantém o nível 190 na saída Puca. 190 na saída Puca, 6224. Tem Ipanema 224, da presente autorizado Aracaju. Da presente Aracaju, 6224. 120 graus com 09 nós, 1015 no altímetro, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, cabeceira no zero, 3600. Utilizando 3600, papi, tá com o brilho bom? Afirmativo, tá perfeito. Certo. Tá 3600. Considera seu solo 04, chama agora o solo 219, boa noite, tá 3600. 219, boa. Salvador, tá 3600, ligou agora, pressiona Alfa, não se escuta. Tá 3600, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette pro 4, 3600. Minha 43, autorizado chegada Bonf, vista para o nível 050, altímetro no 0 no 5. Bonf 050, Panamá 224, Centro Recife na 2685, alterna 12545. 2085, alterna 2545, Xanamea 224, uma boa. Boa. É Portugal 019, descend to 2000 feet, altimeter 1015, clear for an approach, RS-68, runway 10, call established. Descend 2000 feet, altimeter 1015, and we have cleared RS-68, runway 10, now call it back established, Portugal 019. Na escuta do Mike Alfa Hotel. Centro 3052 autorizado, chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro na 095. Autorizado. Na complete approach, tower 11895. 11895, Portugal 019. Salvador, boa noite, Portugal 019, LF final, runway 10. Portugal 09, Glen Gaines is on lock-up. Portugal 09. Portugal 09, clear to land runway 10. The wind is 120 degrees with 10 knots, 10 knots, and the altimeter side 1015. Clear to land, QNH 015, Portugal 09. Q43, após pelo, desça para 2000, que é legal no 095, está livre LS, reporta estabilizado. Zero 09, we're ground at 14, leave to the right, call 121, decimal 9, good night. To the right, 119, decimal 9. Na 36, boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, altímetro em Salvador, no 095. 060. O azul 9133, autorizado e TAP da presente. Gente, o TAM 3152, após desvios, foi na Prontiduna, reporte a Prontiduna. Contará a Prontiduna, TAM 3152. Afirmativo, reporta, pode descer para 2000 pés, o altímetro 0095, reporta estabilizado no LS. Estabilizado,